20 bis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Você já acessou o Arte Final hoje? Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais edições do Pilha de Bis, do Sete Jagunços e do Omniverso, que já está na sua segunda temporada. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão o Maurício. Saudações, há quanto tempo? Uma semana, né? Ele, Vitor Azambuja. Saudades de gravar com vocês. Olha só, chupadãozinho. O Vitor só aparece quando você não está. Bom, vamos voltar às nossas comemorações dos 80 anos do Homem-Morcego. Mas esse mês nós vamos falar do segundo Homem-Morcego. Jean Paul Valley, o Batman da Queda do Morcego, também conhecido como Azrael. E para isso nós vamos falar da minissérie de origem do Azrael, Batman, a Espada de Azrael, que foi escrita por Danny O'Neill e desenhada pelo Joe Quesada. Foi lançado nos Estados Unidos numa minissérie em 4 partes, entre outubro de 92 e janeiro de 93. E aqui no Brasil, vejam só, teve 2 publicações. Foi publicado pela primeira vez em 1993, numa minissérie em 2 edições, pela editora Abril. E em 96, a Abril republicou essa minissérie, também em 2 edições, e desde então não foi mais republicado aqui no Brasil. Maurício, fale um pouquinho de Batman, a Espada de Azrael. É curioso, eu confesso que eu não sei a história exatamente do Azrael, se ele foi criado para a Queda do Morcego, se ele foi utilizado na Queda do Morcego, porque quando ele surgiu, eu lembro de uma edição americana aqui em Scan que eu li, tinha umas propagandas, assim, um novo herói no mundo do Batman, uma coisa assim. Se não me engano, até tem uma matéria no nosso site, o Arte Final, que fala sobre isso. O Dãozinho, um hater, chama de pense no gibi ruim, mas acaba dando nota 8, eu acho, pro quadrinho. E ele coloca essa propaganda lá até. E eu não sei qual é o conceito original do Azrael, mas aqui ele surge como mais um herói de legado da DC, né? Uma criação do Danny O'Neill aí, que na verdade é um anjo assassino, um executor, um carrasco de uma ordem religiosa da Irmandade de São Dumas, como a gente falava aqui na época, mas já foi alertado uma vez que é ação de má. Não sei, Francisco Vitor, você que é um cara elegante e rico, qual seria a pronúncia correta? De Azrael? Não, da ordem. Eu tava lendo aqui pra justamente não deixar esse vácuo. Eu também não sei se ele foi criado pra Queda do Morcego, mas é São Dumas, eu acho. Né? Eu sempre falei Alexandre Dumas, pelo menos. Pois é, mas como a gente ainda fala X-Men às vezes também, né? Então tá valendo aí. São Dumas, nosso ouvinte nos perdoar. E só o Marcos fez aqui Fensei na mesma época que ele fazia o balé, né? Então... Eu me dediquei mais ao balé, aí eu não sou muito bom em francês, não. É pena que a gente não tem um vlog, né, pra você mostrar suas habilidades. E aí ele começa, na verdade, a história com o pai do nosso personagem conhecido, né, o Jean Paul Valley, sendo assassinado numa caça a um traidor da Irmandade, o Lear, que vai ser o grande vilão dessa série. E como o pai morre nos braços do Jean Paul, fugindo nas ruas de Gotham, e manda o filho ir atrás do seu legado, né? Quando ele encontra lá um doentezinho horroroso, que ninguém sabe onde é, pra uma ordem religiosa, ela tá bem demoníaca, né? Com vários servos que vão aparecendo depois na mensal também, muito estranhos. E ele descobre que foi condicionado desde pequeno pelo sistema, que é uma programação mental, que a transformar ele no próximo Azrael, assim que o pai morresse, ele deve fazer o mesmo com seu filho e o filho do filho. Ele é ativado, né? Ele ainda é bem vacilante, é um jovem universitário, nerd, meio bobo até, e que acaba entrando nesse mundo aí. Cruza com Batman, por haver o assassinato, né? O cara é vestido de soldado templário, com uma espada de fogo nas ruas de Gotham, chamou a atenção do Batman, que surpresa. A trama vai até a Suíça, a terra do assassino, né, o Lear, que a gente descobre que é um servo de um demônio inimigo do São Dumas, São Dimar, que é o demônio Bis, com dois I. E tudo que se segue aí é o Jean Paul tentando entender, né, esse legado dele, se vingar da morte do pai, sem saber nem direito tudo que tá acontecendo nessa ordem, qual é o papel dele. E a interferência do Batman, que é pra poder vender o gibi, né? Se não tivesse botado lá o nome do Batman na frente, não teria sucesso. Eu acho uma história bem ok, a gente vai falar disso adiante, mas eu faço uma ressalva aí também da arte. A arte final é do Kevin Nolan, que atualmente está finalizando o Ben Hitch no run do Warren Ellis no Batman, que é um cara que impõe o estilo dele. O Quezada também tem um estilo forte aí. Nessa época que ele tava desenhando, acho que o Ash, que é o personagem autoral dele, tava com um traço bem estilizado já. E casou muito bem com a arte final aqui do Nolan. Bem pesado. Me perdoe também o Jimmy Palmiotti, que finaliza ele sempre, mas o Nolan fez um trabalho bem melhor. E, se eu não me engano, esse é o primeiro trabalho grande do Quezada, né? Porque, como você falou, ele só fazia o quadrinho autoral dele, o Ash, mas se eu não me engano, ele ficou conhecido, assim, mais por essa mini, né, Vitor? Você lembra de alguma coisa anterior do Quezada? Não, eu acho que esse é o primeiro trabalho dele que chegou aqui mesmo. Depois ele ficaria muito famoso no Demolidor, aí começou o relacionamento dele com a Marvel e não saiu até hoje, né? E ele tá muito ainda estilizado o traço dele, não... O Kevin Nolan, né, faz a arte final, ainda tá muito anos 90, assim. Eu não achei tão legal, eu acho que ficaria legal uma história do Justiceiro, sabe? Porque o Bruce Wayne parece o Justiceiro nessa história. Musculoso, óculos escuros, aquela cara fechada, aquele queixo grande do Justiceiro, tá a cara dele. Mas não compromete a arte, é uma arte bem feita, tem pelo menos umas duas splash pages que você tem que virar o gibi para ler, né, que você lê na vertical, as splash pages, isso eu achei bem legal. Você vê que ele fez um bom trabalho no uniforme do Azrael. Ele começa com um uniforme bem mais parecido com uma coisa de Cavaleiro Templário mesmo, depois ele usa aquele uniforme mais moderno, vermelho e dourado, que eu acho legal, eu sou suspeito pra falar, porque todo mundo acha horroroso aquele uniforme do Batman, daquela do morcego que pega desse uniforme do Azrael, mas eu acho legal, acho que é um dos poucos uniformes interessantes que surgiu, assim, de personagem nos anos 90, né, teve muita tentativa e erro. E tá bacana. O que eu acho que não ficou legal nele foi o vilão, porque ele faz um vilão gordinho, o Lihá, quando resolve virar o Bis, que fica muito estranho. É aquele. Parece o Rei do Crime usando uma fantasia de carnaval, sabe? Fica esquisito. Nada contra os gordinhos, mas no traço do Quezada eu achei meio esquisito. E o roteiro do Danny O'Neill é aquilo, né? Ele nem se dá o trabalho de criar muita coisa. Introduz o personagem, ele fala que existe a Ordem de São Dumas, ele mostra o treinamento de 15 minutos do Azrael lá com o Nomos, né? Mas ele fala muito pouco do que é o sistema, ele só fala que são sugestões hipnóticas. Ele não menciona o fato de que o Jean Paul Valley era um bebê de proveta, que teve estrutura genética alterada, embora pela história ele mencione, né, que ele, por exemplo, que ele é muito resistente, que ele tem capacidades de recuperação avançada, mas ele não menciona a questão da genética dele. E ele é um pouco até ingênuo, assim, porque todo mundo descobre a identidade secreta do Batman nessa história, uma coisa impressionante, né? Pior que o Homem-Aranha. O Batman atua sem a máscara, o Alfred encontra lá o Jean Paul e o Nomos já sai contando que o Bruce Wayne é o Batman mesmo, o vilão já captura o Batman já sem a máscara, já sabe quem é ele, e aí por algum motivo ele resolve se vestir de Batman, né? E nós temos um Batman gordinho na história também, que não é o Adam West. Mas sobre a arte do Quezada, eu acho até bem aquela coisa bem noventista até. Foi legal para matar um pouco a saudade, assim, desse traço mais estilizado dele. Me lembra aquele cara que desenhava o Demolidor, o Scott McDaniel, chegou a desenhar bastante o Demolidor, né? Não era particular. Vindo pro universo do Batman, ele desenhou muito tempo também o Asa Noturna, né? Isso mesmo. E no começo da revista do Asa Noturna ele chegou a desenhar, né, com o Dixon. E é bacana. É uma história bem esquecível, mas visualmente ela é bacana. Tem um uniforme novo do Batman, entre aspas, aquele uniforme de frio que ele usa. Ele faz aquela capa que eu curto, que é inspirada no Norm Breifogel, né, cheia de ponta pra tudo que é lado. E nesse uniforme novo o Batman usa um cinto mais largo, assim, com baterias, porque o uniforme é pra aquecer e tal. E uma calça toda preta, assim, com a tradicional parte de cima cinza. Eu achei bem bacana a combinação, assim. Acho que foi uma das primeiras tentativas, antes da queda do morcego, do Batman sem a cueca por cima das calças, né? Ficou legal. Olha, deixa eu fazer um adendo aqui ao que a gente tava falando. Realmente, essa minissérie foi um dos primeiros trabalhos do... Quer dizer, não foi um dos grandes primeiros trabalhos, foi um dos primeiros trabalhos mesmo dele. Ele tinha feito um pouco antes a mensal do X-Factor, do Peter David, que aqui chegou a sair também, apareceu um personagem que eu adorava, até o cara do visual, o Random, que é bem aleatório, como o nome já diz, mas no caso dele ficou muito bacana. E com a tradução bacana da Panini, né, que ele já chega dizendo, o policial diz assim, tá seguindo minha linha de raciocínio? E ele responde, como se fosse um rastro de merda. E... Isso marcou o jovem Maurício. Da Abril, né? É, da Abril. Acho que é na mensal dos X-Men, da Abril mesmo. É. Depois saiu um especial, dois especiais do X-Factor também, mas já é aquela arte cocô da Jean Buscema, que é ótima em Star Wars, mas aí, bicho... Isso aí, inclusive, vale a gente falar um dia, porque essa fase do X-Factor é muito bacana. Esses especiais aí me marcaram na época. E acabou sendo longa, né? Porque o Peter David voltou anos depois e seguiu bastante coisa. Mas aí ele fez esse ano o X-Factor, fez algumas capas pra Marvel, fez uns especiais, assim, aquelas coisas, aqueles one-shot, assim, do nada, pra ver, acho que ver se cola, né? Ele conseguiu algum amigo lá na Marvel e foi fazendo capa e foi fazendo especial pra ver se colava. Chamou a atenção da DC, pelo visto. Ele fez essa série do Azrael e gostou dessa coisa de fogo, né? Veio o Pirão Maníaco e lançou o Ash. O Ash, na verdade, é de depois disso aí. Ele já devia tá com alguma coisa esquematizada aí, porque o Ash sai logo depois pela Event Comics, que é uma editora que já sumiu também. Faz algumas coisas lá pra Valiant e aí logo ele vai aparecer na Marvel, no Marvel Knights. Realmente o cara tinha muita moral, porque ele... O que eu tô vendo aqui, o run mais longo dele foi no Demolidor da Marvel Knights, que ele fez 11 edições seguidas. Foi logo depois ele assumiu o selo todo, né? E foi meio que também uma tentativa ali de terceirização, que a Marvel já tinha tentado lá com o Heróis Renascem, aí fez com o Marvel Knights. E no caso dele deu muito certo, né? Porque depois ele virou editor-chefe, né? E durante muito tempo ele foi a cara da Marvel, né? Pois é, conseguiu salvar a Marvel da falência, né? Ajudou, não foi ele, o Sol, é claro, várias manobras da Marvel lá, vendeu os direitos dos personagens que tá brigando até hoje aí com a Sony por causa do Aranha. Mas ele fez uma revolução mesmo assim, tanto que se estendeu o domínio dele dentro da Marvel até hoje, né? Ele é CEO, eu acho. CCO. Uma sigla dessa aí. Ele hoje tá meio afastado, assim, não tá tão nos holofotes, né? Porque a gente lembra que ele era um falastrão, né? Ele falava muito... Ele foi um dos que atiçou a briga com a DC, né? Porque é meio que por causa dele que a gente não tem nenhum tipo de republicação dos encontros Marvel e DC e não tem mais nenhum tipo de crossover entre a Marvel e a DC, porque ele... As duas editoras sempre tiveram uma cordialidade, sempre tratavam-se como concorrência só, né? E depois dele, com ele inflamando os fãs, falando da DC e tal, e aí a DC não queria fazer nada com a Marvel, na verdade não queria fazer nada com o Quesada, né? E aí, por isso que não tem mais republicação de Liga da Justiça e Vingadores, Marvel e DC, nada disso. Não foi dele aquela história também que ele ia dar um gibi ou ia pagar um dólar para os fãs que rasgassem as capas dos 952? Ele meio que propôs um... Foi. É, um boicote agressivo aos 952. Não, a briga dele começou porque ele disse que a DC tinha um melhor personagem de todos para fazer história, fazer fama. que é o Superman, mas não sabia o que fazer com ele. Ele disse assim, é como ter um ator pornô super bem dotado e... só fazer cena de soft sex com ele, em outras palavras, né? E aí, é um gentleman, né? É, e na época dos 952 ele falou isso, ah, eu vou dar... Eu não sei se era um gibi Marvel ou dinheiro mesmo pra quem rasgasse as capas dos gibis dos 952, e aí azedou de vez, né? Eu já li em outras fontes que foi isso aí que acabou com a cooperação entre a Marvel e a DC. Pô, e com razão, né? Você propor estragar o trabalho do outro cara é um pouco exagero, né? Não dá pra defender, não. Agora ele tem uns pensamentos bacanas, já vi até alguns outros artistas falando sobre ele. O Don Cates até conta que foi estagiário dele, né, na Marvel. E disse que perguntou pra ele numa reunião lá se ele fosse pra DC, o que é que ele faria. E ele fala, a primeira coisa que eu faria seria mudar o nome da editora. Detective Comics não diz nada, mas eles têm um outro título que seria perfeito pro nome da editora. Action Comics, é diz tudo. Você olha pra gente e diz assim, ó, é Marvel. Marvel é o adjetivo, né, em inglês. Diz tudo, nossos quadrinhos estão qualificados no nome da nossa editora. E Detective Comics não diz nada, DC também não diz nada. Se muito você vai achar que os quadrinhos são feitos no Distrito de Colômbia, lá do lado do presidente. E me vejo forçado a concordar com ele nesse ponto também. Então ele, artisticamente, para negócio, tem uma visão muito boa. Eu gosto muito da arte dele, gosto mesmo, acho bem estilizado assim, nos 90. Mas ele conseguiu se reinventar, mesmo... A história do Demolidor, do Kevin Smith, Demônio da Guarda, demorei de lembrar, ela tem os seus probleminhas lá, o Kevin Smith foi borrágico demais, não sabia que tava escrevendo quadrinho, né, achou que tava fazendo roteiro de filme, mas é legal, assim, a narrativa dele, ele consegue dar uma manobrada aí na falta de habilidade do Smith no roteiro. Acho legal a arte dele, não é todo mundo que gosta, deve ter gente me xingando, ouvindo isso me xingando agora, mas eu acho bem bacana. E eu acho que nessa história que você mencionou, ele tá no auge, né? O Diabo da Guarda, eu me lembro que ele faz cenas muito legais do Demolidor, ele usa aquela corda do bastão do Demolidor muito bem, assim, saindo um pouco do que a gente... Embora sombrio, né? A história é toda sombria, mas sai um pouco daquele estilo do Demolidor que a gente acostumou com o Frank Miller e que os outros artistas tentaram imitar, né? Que era sempre nas sombras e coisas. É, ele tem impacto visual, né? Ele sabe fazer as coisas, esse design do Azrael mesmo, não sei se é 100% dele, mas chama muita atenção. Tanto o primeiro, eu gosto muito do primeiro, daquele cavaleiro mais templário ali, né? Aquela coisa, quanto esse novo 2.0, né? Toda a prova de bala, as lâminas de fogo saindo do antebraço da armadura. Ele tem uma pegada visual bem legal e acho que casa muito bem. Como eu falei, acho que ele veio pior maníaco, porque ele sempre, depois disso, botou fogo nas histórias, né? O próprio Ash é um bombeiro e tudo mais. E pra mim, pro Azrael, fui ler depois a mensalzinha, depois da queda, né? Com Barry Keaton, o próprio Daniel Neal escrevendo. Não é a mesma coisa visualmente, assim. Apesar do Barry Keaton estar muito bem ali naquela época. Mas o Quezada é outro nível, porque pro Azrael mesmo. Não, só ia comentar que a gente tá falando de crossover. E, ironicamente, ele conseguiu emplacar um crossover do Azrael com o Ash, né? Saiu uma edição, um one-shot... É, do Daniel Neal também, e com o Jimmy Palmiotti. É, Azrael e Ash, eu nem sabia que existia esse negócio, acho que isso nunca viu a luz do dia no Brasil. É, tô vendo aqui, é de 97, né, ou seja, 4 anos depois, ele ainda conseguiu ressuscitar a glória aí dele no Azrael. E você falou da mensal do Azrael logo depois da queda, e um tempinho depois eles criaram um uniforme novo, né, pro Azrael ali, e que não chega aos pés do design original, né, porque... Horrível. É horrível, aquela máscara deixando os cabelos ao vento, branca com um branco gelo com vermelho escuro, sei lá, muito esquisito aquele uniforme novo, e eu acho lindo o design do Azrael, esse com essas luvas enormes que sai a lâmina, que aí justifica, né, ter uma luva enorme dessa, porque para sair uma lâmina daquele tamanho tem que ser, né, tem que ser um negócio assim, né, e eu sou um também dos que gostam do... Não da versão final do uniforme do Batman dele, né? Depois que ele já fez todas as atualizações do uniforme. Eu gosto daquela primeira versão da armadura, quando não tem tanto amarelo, a máscara é diferente e tal. É, que foi a primeira modificação que ele fez no uniforme, quando ele virou Batman, foi justamente umas luvas, né? Ele colocou umas Isso. luvas que tinham garras, que soltavam umas lâminas em forma de morcego e tal. E aí, logo depois, ele, numa das lutas que ele fez, ele disse que foi atrapalhado por conta da capa, que a capa estava freando ele ao invés de ajudar. E foi quando ele fez a primeira versão do uniforme. Para mim, essa primeira versão do uniforme é muito bonita. A versão final eu não gosto muito não, mas essa primeira versão do uniforme é muito legal. Ele acaba virando até, né, a parte azul do uniforme, ele transforma em vermelha naquela último confronto mesmo com o Batman. Mas eu gosto, eu tenho o único bonequinho que saiu aqui da bem bacana, assim, do Batman Azrael. Tem ele já com capacete e o resto do uniforme. Eu gosto desse primeiro também, Marcos, que não é um capacete que ele usa, é uma máscara mesmo com os olhos vermelhos, né? Ao invés desse visor todo, é só o olho vermelho mesmo e aquele... as antenazinhas de morcego dele. Agora, não dá. O Azrael, pra mim, é igual o Homem-Aranha 2099. O primeiro visual é tão icônico, tão, tão bacana, tão bem bolado, que não tem por que mudar, não. E nessa época que ele ficou com esse branco gelo aí, os cabelos de fora, a revista virou até de Azrael pra Azrael, Agente do Morcego, pra ter mais um. Na Terra de Ninguém, né? É, por ali. Isso. Pra ter um encontro maior com o resto dos títulos do Batman e tudo. Esse mais. É da aquele... Batfamília, né? Porque é pra poder ter alguma coisa referente ao Batman no título, né? Pois é, o personagem não conseguiu sair da sombra, né? Quando ele tava falando aqui, se não tivesse o Batman no começo do país, que não ia ser publicada a história, e aí ele veio coadjuvante. Curiosamente, ele acaba sendo escolhido como sucessor do Bruce Wayne pra... quando ele quebra a coluna, né? Na queda do morcego, não faz sentido nenhum com tanta gente ali em volta dele. Mas a Noturna só olhando ali, é. Que boa ideia, Bruce. Pena que não tinha mais ninguém, né, Bruce, pra ser o Batman agora. Caralho. Eu acho que é porque o Bruce Wayne desaprovava aquele rabo de cavalo do Dick, viu? Os bullets, né? É. Não, Batman de bullet não rola. Dick, corta o cabelo. Não vou cortar. Então tá, filho da puta, agora vai o Azrael. E só que o Azrael tinha um rabo de cavalo também nessa época, lembra? Coisa mas era não tinha mullet, né? Não tinha aquela coisa ridícula, Citãozinho Chororó. Quando ele começa quando ele, tipo, nessa história, ele tá com aquele cabelo emo dele, né? Aqueles óculos redondos, cabelo no olho. É, mas quando ele começa... Cursou, né? Emo, quando nem existia o termo ainda, olha só. É, e era estudante de TI, né? Nerdão. Abraço, Nick. E é isso, né? O cara, esse povo de teia, gosta de arranjar briga com os outros. Sempre quer saber mais do que os outros. Expulsou até aquele duendezinho que o Batman tinha na Batcaverna, né? Como era o nome dele? Harold. É, que fazia todo o equipamento do Batman. Ele expulsou o cara e disse assim, não, você não sabe usar o Linux, sai daqui. O Harold, da época, eu gostava do conceito dele, porque ele respondia aquela pergunta clássica, né? Quem troca o pneu e quem calibra o pneu do Batmóvel? O Harold, ele que fazia tudo. É, porque deixar tudo pro coitado do Alfred com 80 anos é exploração do coitado. Mas é exploração de qualquer jeito, né? Mão de obra barato, o cara... Sim, o cara dava um prato de comida pro Harold. Porra. Deixava morar lá na Batcaverna e o Harold fazia tudo. O cara tinha puxadinho na Batcaverna. Por isso que o Bruce Wayne é rico, tá vendo? Olha só. Não paga os direitos trabalhistas. O Alfred tem que limpar toda a mansão, limpar a Batcaverna, fazer comida, costurar o Bruce. Porra, cara. O Alfred deve ter uns 5 irmãos gêmeos e só se trocam, né? Não é possível, não dá uma... Ainda tem isso, né? Olha a questão legal do Alfred aí. O Alfred não tem expediente certo. Ele trabalha a noite toda de apoio lá na Batcaverna. De manhã tem que varrer a mansão toda. A insalubridade, aqueles morcegos todos cagando na cabeça dele ali na caverna, umidade, escuro, não pega sol. Teve que trabalhar sem mão recentemente, né? É, já ficou teve cego, nem, já ficou zarolho. Teve um acidente ali. Que absurdo. Sem falar o estresse emocional, né? O estresse emocional todo. Aliás, falando do Alfred nessa história, tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa mania do Batman nessa época. Ele não levava o Robin, não levava o Asa Noturna, não levava ninguém, levava o Alfred nas missões, né? Era Batman e Alfred. Ele pegava um avião, ia lá junto com o Alfred, ficava o Alfred junto, enquanto ele botava a roupa de Batman, ficava todo protegido, e o Alfred que se foda, né? Ficava por lá. Tá no meio de explosão, e o Alfred lá junto, não tá nem aí. Levando tiro, e o Alfred correndo os tiros lá. Mas aí o Alfred se vinga nessa história, né? Porque a primeira coisa que ele faz quando encontra o Bruce Wayne é sequestrado por esse demônio Biz aí, e aí o Alfred acaba ficando de cara com o Nomos, esse, que era um anão também, né? Acho que o Jim Poole expulsou o Harold porque lembrava do Nomos, né? Não gostava. E a primeira coisa que o Alfred faz é contar a identidade do Bruce, né? Ele sequestrou o Bruce Wayne, mas não tem problema, o Bruce Wayne é o Batman, tá tudo dominado, a gente vai achar. Porra! Essas coisinhas assim me incomodam nessa época. Aí tinha vários especiais do Batman que saíam no automático, né? Esse é pra ser um deles. Mesmo o Daniel Neal, que tá reconhecido, a gente já falou de quadrinho dele aqui. Enfim, mas tá no automático, né? Essas coisas, o vilão descobriu a identidade do Batman, ele vai morrer. Não, cachorro em vela. Deus o tenha. Depois ele volta, esse cara, né? O Lehigh não fica morto, né? É, ele acaba até voltando, mas em momento nenhum explora o fato dele saber, dele lembrar. Enfim, acho que ele volta meio cuzão até, né? Todo medeoso, com medo do Azrael. Essa história é toda estranha, porque bota essa história da Ordem de São Duma e em nenhum momento ela explica que porra essa hora. Só fala que é uma dissidência dos Templários e tal, mas não tem um flashback mostrando a Ordem, não tem um lugar onde tá a Ordem, né? Aí fala desse demônio Biz aí, e também não explica nada. Ele encontra o demônio, ele vê uma imagem do demônio, você não sabe se ele tá louco, se existe o demônio, né, que possui esse vilão Lehigh. Ele acaba usando essa roupa carnavalesca aí. Eu tenho a impressão que o Daniel Neal e o Quezada estavam realmente querendo usar essa mini aí como backdoor pilot de uma série nova do Azrael, sabe? Eles queriam criar esse herói e fazer dele um herói da DC, onde eles fossem explorar como de fato exploraram, né? Só que como na sequência tem a queda do morcego e eles acabam cooptando o Jean Paul Valley para ser o Batman, eu acho que isso ficou meio de lado, né? É na série do Batman que eles vão explorar algumas coisas com relação ao sistema e à ordem, né, Marcos? É isso que eu ia falar, ela se passa antes da queda, só que ela foi criada antes da queda também, ou já estava rolando a queda, já estava rolando o planejamento do que seria a queda, e aí eles, como aconteceu com o Bane, né, que eles contaram a origem do Bane, que já era um personagem para aquilo. Vocês acham que isso aqui foi mais ou menos nessa mesma linha? Ou não, foi criado o personagem e aí depois o Daniel Neal ou os editores lá do Batman resolveram utilizá-lo? Pela data de publicação aqui, eu tava vendo, esse é de 92, 93, a Espada de Azrael, finzinho de 92. Em 93, ali no mês de abril, começa a queda do morcego já. Então, eu acredito que tenha sido alguma coisa já pré-pensada mesmo, vamos criar esse cara aqui e ele vai substituir o Batman pros anos 90. Cheio de problemas. É surpreendente, né? Como a gente falou, não pensar no Dick, enfim, toda a estrutura que tem ali, criar um novo personagem, mas assim. Por outro lado, também é anos 90, né? Cheio de decisões editoriais complicadas, estendendo sagas ad infinitum, como a gente falou recentemente no pilha sobre a saga do clone, do Aranha. Então, não sei até que ponto isso foi pensado, foi programado mesmo, né? Ou foi, vamos fazendo aqui e vendo o que é que dá certo, o que é que não dá certo. Porque o Daniel Neal, a não ser que eu esteja muito enganado, ele não estava escrevendo nenhum título do Batman na época da queda, né? Ali naquele pré-queda, mais ou menos, ele não estava escrevendo nada, não. É o Dixon, o Alan Grant e mais um ou dois só. Mas o Neal não estava necessariamente no Batman, não. E assim, lembrando que assim, nos anos 90, eles estavam substituindo todos os personagens, né? Todos os medalhões por personagens desconhecidos, né? Porque a Mulher Maravilha, a Diana, foi substituída pela Artemis, naquela fase do Bill Messner Loebs com desenhos do Mike Deodato. O Hal Jordan foi substituído pelo Kyle Rayner, personagem novo. O Superman morreu e vieram 4 personagens novos para substituí-lo, né? Que a gente já falou também no ano passado, toda aquela parte da morte e do retorno do Superman. Então, eu acho que o único que... O Flash tinha sido substituído, mas no caso do Flash já tinha sido uma escolha óbvia, né? Que foi o Wally, né? Que é o contrário de todos os outros que eram personagens novos. Mas todos esses medalhões da DC, eles estavam nessa vibe de substituir, né? Que inclusive tá voltando, né? Porque dizem que ano que vem, ou 2021, vai ter mais uma mega saga lá na DC, que também vai substituir todos os heróis por personagens novos. O Batman vai ser substituído mais uma vez, a Mulher Maravilha também, assim vai, né? Vamos ver o que vai acontecer nisso tudo. É, mas o Daniel Neal era editor, viu? Junto com o Doug Mansch, o Alan Grant e o Chuck Dixon, que eram os roteiristas, ele tava lendo aqui isso na Wikipedia, óbvio, né? Só pra não deixar os leitores, os nossos ouvintes no vácuo, né? Que, sim, eles pegaram uma ideia lá do Peter Milligan, de uma história que saiu na Detective Comics, pra fazer o Azrael e introduziram ele nessa mini. E depois acabaram usando, foi na mesma época, né? Assim como o Bane, ele foi criado meio que pra ser essa história. Mas se você ler essa mini em 4 partes, ela parece quase um daquele Legends of the Dark Knight, né? Uma história que dá pra você dizer que é um túnel do tempo, um Elseworld do Batman tranquilamente, uma aventura isolada, assim. Mas o personagem acabou sendo usado, criado para e sendo usado na Queda do Morcego. Pois é, isso que eu ia falar aqui. Perdoe minha ignorância, eu conferi também aqui na Wikipedia e ele é Daniel Neal desde 86, mais ou menos. Ele já é o editor da linha do Batman e foi até 2000 como editor lá da Bat-Família, né? E então ele deve ter dito, né, deixa comigo, eu faço isso aqui, mas concordo plenamente com você, Vitor. Diferente do Bane, que tem um propósito, que tem uma origem ligada ao Batman, né, um objetivo, assim, passar por cima do Batman mesmo, ser o vilão, essa Espada Selvagem parece um... Espada Selvagem. Espada Selvagem em chamas. A Espada Selvagem de Azrael, né? Essa Espada de Azrael lembra muito um Lendas do Cavaleiro das Trevas. Aqui saiu um conto do Batman, né? Aquelas minisséries curtas que eram bem bacanas. Isso. Não parece mesmo que foi pensado pra isso, não. Se foi, se não foi, precisamos pesquisar mais isso. E como a gente falou lá no início, o Azrael era um personagem de legado porque o pai dele e o avô dele e várias gerações, eles eram esse personagem que era um anjo vingador, né? Ele servia para poder aplicar a vingança dessa que essa ordem de São Dumas acreditava que era o correto. Tanto é que durante a minissérie, o Jean Paul, ele quer salvar uma pessoa, fala assim, não, eu preciso salvar. Ele fala, não, o Azrael não salva ninguém, o Azrael vinga, né? E tem essa parte do sistema, né? Que quando ele coloca aquela máscara, quando ele coloca o capuz, ele é meio que dominado, né? Não é mais ele que tá ali no controle. E isso é muito explorado na Queda do Morcego e quando ele vira o Batman, né? Porque ele acaba colocando elementos ali no uniforme que vão ajudar ele a ativar esse sistema e é o que deixa ele cada vez mais Azrael e menos Jean Paul Valley, né? Que, como falou, Jean Paul Valley é um cara pacato, estudante de TI, meio gordinho até, ele não tem nada daquilo, né? E nem exploraram tanto dessa programação que ele tinha, só falava que ele tinha, que o pai dele ficava implantando isso aos poucos durante a vida dele, mas que ele depois de um certo tempo não era um pai tão presente, né? Tanto é que ele até se espanta quando o pai dele lá, machucado, morrendo, vai parar na porta dele lá da universidade. E assim, o que eu acho estranho nessa história é que ele aceita isso de uma maneira muito rápida, né? As coisas acontecem muito rápido, ou então a passagem de tempo na história não fica clara, porque pra mim isso é coisa de passar, assim, em semanas o cara já é o Azrael. Por mais que tenha esse sistema e tenha toda essa sugestão subliminar que ele foi submetido, foi tudo aconteceu muito rápido, né? E tem a modificação no uniforme, que no começo era só uma espada, que ficava flamejante e tal, e aí tem essa modificação, ele não anda mais com a espada, as espadas ficam embutidas na luva, que também fica flamejante, enfim, a coisa acontece tudo muito rápido pra ele e termina desse jeito, né? Ele, não, de boa, sou o Azrael, mas eu não vou ser só um agente de vingança, eu vou ajudar, e acaba nisso, né? E tem uma outra coisa que aparece na história que é muito explorada na Guerra do Morcego, que é o conflito interno dele, né? O Azrael do sistema, ele é extremamente violento, né? Tem uma hora lá que eles estão entrando pra salvar um cara, né? Pra proteger o cara do Bis, que até ele fala isso, né? O Azrael não protege, o Azrael vinga. E aí, pra proteger o cara, ele chacina os seguranças do cara que estão entre ele e o cara, né? Quer dizer... Ele tá indo isso, lá até pra... o Alfred fala, né, da próxima vez, ó, não, não faça mais isso. Tipo, e ele fala numa naturalidade, ó, não faça mais isso. Tipo, o cara mijou com a tampa baixada, né, ó, não faça mais isso, porra. Ele bate um 5-6 ali ao natural, né. E na Queda do Morcego tem aquela clássica história em que o Jean Paul mata ou deixa morrer, né. Um vilão do Batman lá, um vilão do Batman não, um serial killer que é introduzido nessa história, que é o... Agora Matadouro, né, se eu não me engano era Matadouro o nome. Matadouro. E falam, é engraçado porque falam que o Batman Azrael, o Batman John Paul Valley era violento, que fazia, acontecia, mas na verdade o único que morreu nas mãos dele, ou ele, não, na verdade não foi nem que morreu nas mãos dele, foi isso, ele deixou pra morrer, né? Foi o matador, isso. Ele não matou mais ninguém, né? Ele esfolava o pessoal com aquela luvazinha de garra dele, mas não matava ninguém, né? Ele era só bem mais violento, assim, mas é aquela coisa, já era uma mudança de postura das revistas, porque se você... A gente comentou nessa série do Batman, do Starling, o Batman Starling vivia matando gente, né? Nesse lance de deixar morrer, era desde o cara... chutar o cara cair pela janela e morrer, até ele trancar o KGBista lá no esgoto, porque o KGBista morrer de fome. Mas nessa época da Queda do Morcego começou essa postura do Batman não mata e tal. Quando o Bruce Wayne tá treinando com a Shiva pra voltar, ele tem esse dilema, né, que ele tem que matar um cara lá pra concluir o treinamento e ele dá um outro jeito. Mas na época foi a grande ruptura, né, do com esse Batman do Azrael, o fato dele ter matado ou deixado morrer o Matadouro. E aí você fica na dúvida se era o sistema ou se era o Jim Paul Valley, né? E depois era o sistema, né? Tudo eles acabam botando na conta do sistema. A culpa é sempre do sistema, né? Igual a redação de terceiro ano de Enem. Mas essa coisa de deixar morrer é bem característica da época, assim, aquela viada dos anos 80 para os anos 90, a época dos dentes rangentes, né? Que eu lembro muito de uns amigos fãs do Demolidor diziam isso, assim, ele não mata, mas se morrer, morreu, né? Essa é a filosofia de Van Drago, tanto no filme, o Demolidor, aliás, deixa não, morrer não, também. Aliás, não posso deixar de comentar, desculpa, eu tô desviando o tema, que o Demolidor nessa época matou o Joe Quesada, né? Do filme. É verdade. Do filme do Ben Affleck. Tem um bandido lá, o Joe Quesada, o Demolidor pega e joga ele na frente do trem, né? E fala, Quesada, essa luz aí é o trem vindo pra te pegar. Quer dizer, puta que pariu. Alguém tinha bronca com o Quesada enquanto tava fazendo esse filme, cara. E uma coisa curiosa também que eu me toquei aqui, recentemente eu li a fase do Homem Superior, do Dan Slott, que é mais ou menos um Aya mais... Dark e assassino, né, assumindo o lugar do Peter, que é o Dr. Octopus, e ele mata um vilão também, ele espanca até a morte um vilão que também se chama Matador. Não sei se o Slott teve essa sacada aí por conta da Queda do Morcego, se é coincidência apenas do nome da tradução, não lembro o nome dos dois em inglês, do vilão do Aranha Superior, do vilão do Azrael, do Batman Azrael, mas tem essa coincidência aí que eu me toquei agora. Bom, agora, e assim, como veredito final, vale uma republicação dessa minissérie pela Panini, provavelmente em capa dura, edição de luxo, custando mais de R$100, vale ir atrás dessas edições no Sebo, que deve ser relativamente fácil, já que teve duas edições pela Abril, ou é melhor esquecer? O que você acha, Vitor Azambuja? Cara, não vale não. Não precisa, viu? Porque toda, como a gente falou, toda a construção do Jim Paul Valley tá na Queda do Morcego. Essa história só conta como a primeira aparição mesmo. Não foi mais republicado, eu acho que lá fora também não é. Nessa coleção nova que tá saindo de 10, 12 volumes da Guerra do Morcego, eles não consideram essa edição, né? O prelúdio lá da Guerra do Morcego não considera essas quatro partes. Eu acho que não, é uma curiosidade. Quem leu, vai sair um dia, né? Tudo que é do Batman da Panini vai acabar republicando um dia. Ou vai sair numa dessas coleções da Egon Moss, da Planeta de Agostini, sei lá quem. Mas assim, não gaste 50, 70 reais nisso. Eu achei as minhas no sebo por 10 e tá bem pago. Você, Maurício, o que você acha? Se vale, vale pela arte, como eu falei aqui no começo, que Quezada tá em boa fase e a arte final do Nolan pesa mais a parte do preto, das texturas dele, assim, fica bem bacana, a colorização tá bonita também. Tô falando aqui da versão da Abril, né, pelo menos para essas edições mais de luxo, assim, a gente tinha um respeito maior às cores, não é, recoloridas como as mensais, às vezes, é. E, se, como eu falei, vale pela arte. Daqui a pouco, se lançar aí, né, nesse formato maior, como aquela do Desafiador, que a gente falou também, eu vou acabar pegando numa promoção da Amazon por causa do Quezada. Mas não é nada de outro mundo, assim, que vale a pena ter na estante, coisa sensacional. Eu ia no sebo, ficaria com meio scanzinho mesmo. Bom, já chegamos ao final de mais um Pilha de Bis e mais um Pilha de Bis dedicado ao aniversário de 80 anos do Batman, né? Mês que vem, ou não, estaremos de volta com mais uma edição especial do Pilha falando de alguma historinha do Batman ou de algum personagem agregado. E semana que vem estaremos com mais uma edição do Pilha de Bis. Então, valeu, Maurício. Valeu, Vitor. Valeu. Até a próxima, gente. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.